Vou soltar os cachorros. Soltar os cachorros. Vou soltar os cachorros. Soltar os cachorros. Língua de sogra diz que eu arrasto, mas falar na cara não é macho. Já sabe a resposta que vai ouvir, sem razão é só buchiche tititi. Que dia você viu a polícia atrás de mim aqui na vila? Porque abandonei na quebrada, carro roubado, moto adulterada, ou fumando dois por um na calçada, passando o senhor e a criançada. Essa sua malandragem não existe, não tem axé pra coja de patife. Liga quem você quiser ligar, vai quebrar a cara quem te apoiar. Quando souber da sua micha, que apanhou por causa de patifaria. Vou soltar os cachorros. Soltar os cachorros. Vou soltar os cachorros. Ando ligeiro com a crocodilagem. Sei qual que é da maldade. Mesmo certo, morto não fala. Aí é só lembrança pra rapa. O medo de morrer não existe, mas vigiar não é tolice. Tomba fácil assim na arena. Gradiador não pode dar moleza. Quer fazer sua função, vai aí. Mas ninguém é esquema seu aqui. Se colocar dedo na cara vai levar. Até mesmo se vir gritar. Aqui não tem nóis talarico, nem se aventurando de bandido. Se a verdade é uma só na vida, ninguém vai passar por cima. Vou soltar os cachorros. Soltar os cachorros. Vou soltar os cachorros. Soltar os cachorros. Vou soltar os cachorros. Soltar os cachorros. Vou soltar os cachorros. Soltar os cachorros. Soltar os cachorros.